Essa é a febre do WhatsApp selfie. Febre do Snapchat selfie. Essa é a febre do WhatsApp selfie. Febre do Snapchat selfie. WhatsApp che, ah, ah, che, ah. Se comporta, se comporta. Work it. Tem ilusão, né? Neru americano, let go. Dime só, que está na ver que tá tua selfie, bro. Próprio Neru americano, let go. Tu já recebeu-me de mãos abertas. Senão você que tiro da boneca. Tanta gente viciada no WhatsApp. Então tira a febre do Snapchat. DJ Delio e Neru americano. Tenho o Madbeat que parte o tutano. Wassa che, ah, são beat imuniais. Já tá molexado. Wassa, wassa, wassa che. Andamento che, andamento che. Ah, che, mata minha nega. Mata com calma, tenha mais. Wassa che, ah, essa é a febre do WhatsApp selfie. Febre do Snapchat selfie. Essa é a febre do WhatsApp selfie. Febre do Snapchat selfie. Wassa che, ah, ah, che, ah. Se comporta. Febre, febre, trombose, buzz. Meu móvel na corda e coxa eu vou lhe usar. Cameraman, nigga, faça buzz. Hoje ninguém pode vir aqui falar. Meu WhatsApp com Snapchat pra cuidar mais. Começa a filmar. Pra quem não sabe, hoje o DJ Telio tá da show call. Neru americano, Lego. Pra tudo pequeno, longe de problemas. Se nos curte, levanta a mão. WhatsApp, WhatsApp, check. Tira um selfie, faz um selfie. Tira um selfie, faz um selfie. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, check. Ah, essa é a febre do Snapchat. Se comporta como gente. Ah, essa é a febre do WhatsApp